Foi tão difícil entender. Foi complicado pra mim. Hoje eu sonhei com você. Nunca sofri tanto assim. Te vi beijando na boca de alguém que não era eu. E entregou feito louca aquele amor que era meu. Beijando na boca de alguém que não era eu. E entregou feito louca aquele amor que era meu. Foi só sonho, né? Valeu, gente. Obrigado. Valeu. Gostaram?